Eu já admiti que eu não sei mais partir. E de bar em bar terminei no mar e encontrei minha ressaca. E de bar em bar, qual é o meu lugar? Se eu me solto, você me arrasta. E agora eu não quero mais manter a minha paz. Eu gosto do caos que você me traz. E agora eu não quero mais manter a minha paz. Eu gosto do caos que você me traz. Encontrei minha ressaca. E de bar em bar, qual é o meu lugar? Se eu me solto, você me arrasta. E agora eu não quero mais manter a minha paz. Eu gosto do caos que você me traz. E agora eu não quero mais manter a minha paz. Eu gosto do caos que você me traz. Como é que eu vou voltar pra casa? Me diz em qual bar vou te procurar. Quando eu me solto, você me arrasta. E agora eu não quero mais manter a minha paz.